Panorama Agrícola para 14 de janeiro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 14 de janeiro de 2014, terça-feira de lua crescente. Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar. Um abraço para você do Mauro Moirer, do Márcio Peixe e do Eduardo Maia. Entrou no baile e me convidam para dançar. Capricha, gaiteiro. O ditado do programa é: se existem muitos comandantes, o navio afunda. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta terça-feira. Uma dica para você organizar o uso da água na comunidade. Na entrevista, como controlar a mosca da fruta na macieira. E no noticiário você confere, vem aí a 16ª edição do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. Você pode participar do Panorama Agrícola. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue para 48-3665-5359. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Organize entre os seus vizinhos, na sua comunidade rural, o abastecimento coletivo de água, preservando nascentes, fontes e água de rios, implantando centrais de tratamento e redes de distribuição de água. Você sabia? Você sabia que a EPAGRE realiza por ano mais de 33 mil análises de solo e 1.800 análises de tecidos vegetais? É hora das notícias. 16ª edição do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho acontece nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Deve reunir mais de 300 empresas que vão mostrar tecnologias e tendências do agronegócio. O tema deste ano é gestão da propriedade, é hora de entrar em campo. E o objetivo é apresentar alternativas ao produtor no que se refere às práticas gerenciais do agronegócio. O Itaipu Rural Show é o maior evento de difusão tecnológica do agronegócio do sul do país, voltado para o pequeno e o médio produtor rural. A expectativa é de 60 mil visitantes durante os 4 dias da feira. Este ano haverá novidades na área leiteira e inovações no setor da agricultura. A 16ª edição do Itaipu Rural Show, como falamos, está programada para 29, 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro no Centro de Treinamento e Difusão de Tecnologias da Cooper Itaipu, localizado no quilômetro 580 da Rodovia Federal BR-282, em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. A realização é da Cooperativa Regional Itaipu com apoio da EPAGRE. Dirigentes da FETRAF Sul e da FETRAF Brasil estão reivindicando ao governo federal a criação de um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento para a Agricultura Familiar. Também pedem a implantação de uma unidade da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na região sudoeste do Paraná. A FETRAF Sul ainda pede melhorias nas estradas do interior catarinense e políticas públicas que envolvam a permanência dos jovens no campo e o desenvolvimento sustentável do meio rural. Confira a entrevista de hoje. Dada a importância do tema, nós vamos repetir no programa de hoje uma entrevista realizada há um mês atrás com o pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, Hildebrando Nora, sobre o controle da mosca da fruta, que tem sido feito errado e existem novas recomendações para o produtor controlar a mosca da fruta na macieira e em outras frutíferas. Preste atenção. Conversamos hoje com o engenheiro agrônomo Hildebrando Nora, da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, sobre um problema que tem surgido com relação a uma isca tóxica para o controle da mosca da fruta nas frutíferas e também em hortaliças, especialmente nas frutíferas, no caso da macieira. O que está sendo feito de errado no momento, Ildebrando, pelo produtor, e qual a recomendação técnica? Bom, o que está sendo feito errado é o uso de isca tóxica, utilizando como atrativo produto de base alimentar, como, por exemplo, açúcar cristal, açúcar mascavo, sucos naturais, fundamentalmente esses aí. Qualquer um deles não deve ser utilizado para mistura com agrotóxico, com a finalidade de controlar a mosca das frutas. Nem melado? Nem melado, nem melaço de cana, nada. Nenhum atrativo alimentar. Por quê? Por quê? Porque esses atrativos alimentares, eles atraem, em primeiro lugar, as abelhas, as vespas, as abelhas nativas, mirins, manduris, mandassaias, as tubibas, tubunas e assim por diante. Atraem borboletas, mariposas, besouros, baratas. Enfim, é uma atração de uma diversidade de insetos. E isso é um problema, é um desastre ambientalmente. E nós, o nosso alvo é mosca das frutas. Vai atrair mosca também, mas num número pequeno. Nós temos substâncias específicas para mosca. Só atraem mosca. Qual é essa substância, Debrando Nora? Então, essa substância, que tem várias marcas comercial, são as proteínas hidrolisadas. Proteína hidrolisada. Né? É um produto baratíssimo. É um substrato de, por exemplo, de milho. É um produto que você usa de 5% a 7%, né? Diluído a 5% a 7%, e mistura um agrotóxico. A vantagem é que a proteína hidrolisada só atrai mosca, mosca das frutas. Essa seria a melhor estratégia para controle da mosca das frutas. Agrotóxico mais a proteína hidrolisada. Nunca, jamais utilizar açúcar, melado, melaço ou qualquer outro suco natural. Correto, porque isso, além de atrair a mosca, tem atraído também as abelhas e outros insetos, produzindo talvez até morte de abelhas. Isso é um grande contrassenso, é um erro gravíssimo. Usando essa estratégia, nós fazemos um desequilíbrio nas populações de abelhas. E veja uma coisa, nós temos que transportar para dentro e para a periferia de pomares, caixas com as abelhas do gênero Apis, para fazer a polinização das macieiras. E, ao mesmo tempo, nós aplicamos o veneno, a isca, o atrativo dessas abelhas com produtos alimentares. As abelhas vão se alimentar desses venenos. Na caixa, ela vai regurgitar o conteúdo que ela levar na parte do trato digestivo para a boca de outra abelha que está na colmeia. Ela vai receber, vai aplicar alguns aminoácidos e, numa mistura com pólen, vai fazer o mel. Então, se ela foi para o campo, coletou a isca tóxica envenenada, e a torcida minha, nesse caso, é que ela morra antes de chegar na caixa. Porque se ela chegar na caixa, além dela matar uma grande quantidade de companheiras, ela vai, se processado, esse mel vai ficar com um pouco de veneno também. O mel que for formado e depositado e armazenado. Né? Que depois nós podemos consumir com o resíduo de agrotóxico. Então, para evitar a morte de abelhas e a contaminação de enxames, usar o agrotóxico mais proteína hidrolisada. Vamos repetir, para o fruticultor, produtor de maçã e outras frutas e de hortaliças, para eliminar a mosca da fruta, use agrotóxico com proteína hidrolisada, não agrotóxico com melado ou açúcares. Exatamente. E o Debrando Nora, engenheiro agrônomo da Estação Experimental da Ipagre em Caçador. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a todos. Espero que apliquem essa informação. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.